como a jovem desceu, a máquina do som. Aconteceu, informando o primeiro a desceu. A Rádio Disseu de Marília foi fundada em 1953, quando a cidade já recebia um fluxo de progresso extraordinário. Devemos a Rádio Disseu de Marília ao ex-presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Deu-se um fato curioso. A rede Piratininga de emissoras, que possuía mais de 300 emissoras, era comandada pelo deputado federal Miguel Leuze. Miguel Leuze era muito amigo de Juscelino Kubitschek. E um dia, viajando, Miguel Leuze disse a Juscelino: visitei uma cidade que me encantou. É a cidade de Marília, no estado de São Paulo. Gostaria de instalar uma emissora nessa cidade. Juscelino disse a Miguel Leuze: você vai instalar sob uma condição de dar à emissora o nome de Rádio Dirceu, em homenagem ao poeta Tomás Antônio Gonzaga, o poeta apaixonado pela bela Marília, que escreveu versos que ficaram na história do Brasil. Com a jovem do céu, a máquina do céu.